Na avenida já que o que está acontecendo, pegue entre dois parceiros que estão demonstrando suas habilidades no volante. Freak Zona Norte com seu pai e quatro portas, e é o Marco com seu calça branco, diretamente da quebrada mais conhecida de Maceió, Zona Norte Jatiuca. Quebrada de louco, por favor não se iluda, quem manda nessa porra é Zona Norte Jatiuca. Quebrada de louco, então chega a viver, quadrilha formada esperando você. O circo abriu, os palhaços foram entrando, o fogo jorrando, foi a Jatiuca assinando. Aqui não tem playboy como você pensava, dá um cole aqui pra ver as nossas quadradas. Jatiuca, Zona Norte, é tudo nosso ladrão, facção periférica na busca dos milhão. O bonde é pesadão, 3, 2, 1, contenção. Um salve pro irmão, da Sinuco Negão. Tem 12 Glock, Taurus e Parafal, munição tem de sobra, já tirei o arsenal. Os garotão é atitude, a mente engatilhada, prontidão na esquina e ligeiro na quebrada. Um brinde pros parceiros, tem o Bel que é ligeiro. Na esquina do beco vejo o Bruninho bebendo, o André tatuando, fortalecendo a firma, metendo os palhacinhos, instigando a quadrilha. Coloquei meu casaco e apertei na cintura, vou dar um rolê, trombar os a favor da sinuca. Bola 8 na caçapa, todo mundo pro chão, é o bonde da sinuca chegando na contenção. Jatiuca formada, se ligar nas quebradas, o bonde é pesadão e ninguém come nada. O Pinax do Figueira eu conheço muito bem, tá sempre improvisando e não tem pra ninguém. Os garotão é rochedo, Jatiuca é família, um corre atrás do outro, sempre na adrenalina. Liguei, dei um salve lá no mano Cebinho, que não dá mole e nem vez pra Mauricinho. Do seu lado bolado, sempre o Léo Tubarão, com seu funk peidado, estilo ostentação. No claro, no escuro, tô no corre também, o bonde tá formado pra catar de 100. Vou fazer uma ligação pra ver qual é que é, e aí meu filho, manda as ordens que é. Demorou parceiro, vamos nessa missão, colar nessa pracinha e trombar com os irmão. Eu pego minha bike e tu pega a tua, mas infelizmente o leijo nós levou na rua. Foi três viatura, pensou que nós era ladrão, muita calma doutor, sou apenas um cidadão. Meu coração gelou e minha mente esfriou, eu tava com três balinhos, os peste não achou. Graças a Deus, dessa nós se livrou, vamos chegar na praça e resenhar com os a favor. Onde há fumaça nem sempre há fogo, pode ser os meninos fumando um beck no posto. Os meninos é nervoso e aqui não come nada, bem-vindo ao pesadelo, já que o que é minha área. Quebrada de louco, por favor não se iluda, quem manda nessa porra é Zona Norte Jatiuca. Quebrada de louco, então chega vem ver, quadrilha formada esperando você. Quebrada de louco, por favor não se iluda, quem manda nessa porra é Zona Norte Jatiuca. Quebrada de louco, então chega vem ver, quadrilha formada esperando você. Hoje não é sábado nem menos sexta-feira, mas aqui é só lazer, prazer. É o Figueira, bonde dos palhacinhos, do 5-7 nervoso. Tô falando figueirense dos brothers apetitoso. Chegando pra somar tem o Léo Dedão, rasgando o mundo com a cinquentinha no chão. Do lado o Henrique e do outro o Everton, sem esquecer do Bolachinha, o moleque é esperto. Que sexta, sábado e domingo não comi nada, de rolé na orla pra fazer a diara. Quis pagar de boy, agora segura a onda, porque agora explodiu. O bonde daqui não foge da trocação, troca tapa com o bope, deixa ele no chão. Jatiuca só os loucos, só moleque nervoso, desde pequenininho tem um sangue no olho. No estilo do Coringa os playboy logo treme, 480 carregada até o pente. Firmeza total, muito dinheiro no bolso, adrenalina no sangue e o instinto nervoso. Rasgando a cidade numa facilidade, um pega por aqui, pros parceiro é arte. Pode vir se chegar, mas chegue na humildade, senão o bicho pega e eu te furo de knife. Um aviso pra você, a Jatiuca é uma só, se moscar vai cair em efeito dominó. Jatiuca Maceió, de Maceió pra Alagoas, de Alagoas pro Brasil, que nós tá rindo à toa. O arsenal já tá pronto, cada um pega o seu, se vier bater com nós, pode crer se fudeu. Jatiuca unida, o bonde é pesadão, Zona Norte na trilha, rap L função. Um salve a todos os parceiros aí da Norte, Jatiuca que tá sempre fortalecendo com nós. Aê Feijão, aê Fal, Guinho, Eric, Dino, Neguinho, Pânico, Daniel, Igo da família Zona Norte, aí o Pedinho também fortalecendo, é nós parceiro. Tem o Shinai aí também é representando, é nós Zona Norte Jatiuca. Quebrada de louco, por favor não se iluda, quem manda nessa porra é Zona Norte Jatiuca. Quebrada de louco, então chega a vez ver, quadrilha formada esperando você. Quebrada de louco, por favor não se iluda, quem manda nessa porra é Zona Norte Jatiuca. Quebrada de louco, então chega a vez ver, quadrilha formada esperando você.